minha palavra, Senhor. No dia da dor me fez lembrar a cidade rebelde, seu sangue a clamar. Mas em ti, Senhor, sei que vou confiar. Ó Senhor, eu clamo a ti. Purifica meu coração. Na tua graça eu quero estar e ser um sinal da tua salvação. Ai da cidade, a panela a ferver, a escuma que não sai. Eu quero entender tua indignação. Eu quero aceitar e em meio à dor tua glória exaltar. Ó Senhor, eu clamo a ti. Purifica meu coração. Na tua graça eu quero estar e ser um sinal da tua salvação. No silêncio tua voz eu ouço, em cada lágrima um novo começo. Quando a noite é densa e o dia não vem, tua presença é tudo, meu Deus, amém. Ó Senhor, eu clamo a ti. Purifica meu coração. Na tua graça eu quero estar e ser um sinal da tua salvação.